Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes tu, escolho eu. Hoje quem escolhe sou eu, e aqui o meu amigo só subescolhe, quer dizer, ele escolhe mas condicionado pelas minhas escolhas, estás a ver? Prontos, aí vai ele tirar a viola do saco. Mete a viola do saco! Pronto, estão aqui a virar até alguns sons estranhos, isto é ele que está... Hoje o almoço foi feijoada, coitado. E pronto. Eu não sei porque é que mandaste escolhas até o final de outubro, quando falta tanto tempo. Eu só sei que vais me confundir, porque eu já nem sei que escolhas é que são hoje. Que escolhas é que são hoje? Nem eu, nem eu. Quer dizer, eu no máximo já mandei com 2 semanas de antecedência, 2 semanas e alguns dias. Agora estamos a 23 de julho e tu mandas já para 22 de outubro. Fogo! O que é que te deu na cabeça? É que tens as 3 para cada. Já sabes as 3 para cada dia. Como é que sabes isso tudo? Então, fácil. Eu fui tendo ideias, foram quando músicas que marcaram. Mas sabes com muita antecedência. É um problema porque pode acontecer alguma coisa naquela semana. Que tens uma música muito mais apropriada e depois já tens aquelas escolhas, trocas. Então, fica as escolhas para o dia 29. Ah, não. Para o dia 2 de novembro. É que, pois, confundiste-me. Porque mandaste 2 mails. E no segundo dizia 20 e tal. Pois. E eu pensei que eram as 2. Pois é que vi, doutor. É que eu já tinha as escolhas, para as respostas para as 3 escolhas. A cana do Blondie e não sei quando. Já guardas para o dia 20. Pois, agora já sei. É que a primeira de anos, os Blondie, era muito apropriada por acaso esta semana. Mas a resposta que eu ia dar, mas tu, pronto, estragaste. Ah, é? Ah, mas Boa tarde aos meus amigos ouvintes. Mas queres que apanhasse? Como? Não. Como é que foi a vossa semana? A vossa semana eu não sei. Eu não sei. Que escolha é que ao lado vais escolher hoje? Eu só sei a minha resposta à tua primeira. E ficou aqui este. Faz lá o teu resumo da semana para ficar todo contente. My resume of the semana. Ora bem, como é que eu posso dizer isto? Eu esta semana, para mim, segunda-feira já foi para aí há 3 semanas. Porquê? Porque esta semana foi brutal. Espera aí que vai chegar neste momento à meta o novo vencedor da volta à França em bicicleta. Eu há bocadinho não sei para ir no segundo lugar, não é? Ah, não, é em primeiro. Não, segundo na etapa. A Massa Valclan fez um excelente registro. Partiu 3 minutos antes de cada Eleven. Mas já aqui está. E pronto, não é o primeiro, é verdade. Sacana. E com o contador de segundo lugar também não é. É mesmo. Ficam empatados. Praticamente, tal como no início do contrarrelógio, cada Eleven se termina com 45,8%. O novo vencedor da volta à França. Quer dizer, havia 2 luxemburgueses, os irmãos Schleck e um australiano. Tinha que ganhar o australiano, não podia ficar na Europa nem nada. Tinha que ir cá um australiano a volta à França. Schleck. Não, o Schleck não vai ganhar. Schleck. Diz lá, segunda-feira, 3 semanas. Sim, eu não posso dar os motivos todos. Não posso dar os motivos todos, mas... Poder podes, mas não te apetece. Pois, não é conveniente. Mas podes, uma pessoa nunca é obrigada a alguma coisa. Exatamente. Como quando diz, tenho de ir trabalhar. Não tenho nada, vai se quiser. Acha que é um dever moral, se eu fico ir trabalhar. Agora eu não tenho de... Alguém vai à minha casa buscar-me com correias ou cordas para ir obrigar a trabalhar? Não. Sabes que mais? Os dois que tu escolho eu. Não me apetece fazer. Não? Tinha de fazer, mas não me apetece. Não tinhas, tu fazes se quiseres. Estás a ouvir. Estou a ouvir. Não, agora vamos falar a... Eu no outro dia lá com colegas, estivemos a falar sobre o sotaque de muitos lisboetas. Estás a ouvir-se? Estás a ouvir-se? Queres pão com chouriço? Não, quero... Pode ser. Pode ser. Pode ser-se. Pode ser-se. Eles são todos motoristas de autocarros. quando chegam às paragens, param-te. É, para abrir a porta. Está bem? Eu lembro-me há dias que vi no... Antena Webs. Na RTP Memória. Lá o senhor ministro. E em que a Rosa fazia, dizia que era muito intelectuaz. Intelectuaz. Sabes quem é que vai amanhã pilotar-se? O Sebastian Vettel, à frente do Lewis Hamilton, na Fórmula 1. Ah, é? É. Ai, enfim... Isso é da vida. E ainda não fizeste o resumo de... Pois não, ainda não fiz. A sério? Ah, não, não, estás a ouvir? Estás lá, está bem? Estou a olhar para o relógio. Ai, meu senhor, a companhia que me deste. Não é assim? Ai, meu senhor, a companhia que me deste é sim. Bem, como eu ia dizendo há muito tempo, então, assim, esta semana, isto mais parece que me disse que já são 3 semanas. Mas não acabei. Assim... Ah, fadista! Ah, não, fala o resumo que eu tenho toda a música. Ah, pronto, o resumo. O resumo é... Então, anda lá, que é 6:55 e está a falar. Não há de se meter. Então é assim. Parece que passaram 3 semanas. Aconteceu muita coisa que me fez sentir, que me fez vibrar, que me fez ficar com dor de cabeça, que me fez chorar, que me fez alguma também rir. Outra, e muita, felizmente, que me fez sorrir. Outra que me deixou preocupado. Enfim, aconteceu muita coisa. Ora, se me permites, eu vou abrir aqui uma exceção. E depois em off, em alguns casos, eu vou explicar porquê. Então é assim, eu quero mandar um abraço, antes de mais, para toda a equipa da Rota Internet. Esta foi uma semana em que se anunciou a entrada de 3 novos locutores. Marisa Santos e Tiago Moreira, o Tiago Santos Moreira e o Nuno Araújo. Especialmente pelos os 3, vai, um abraço. E eu já decidi que a próxima antena vai ser a Antena Nuno. Já tens 3. Já tenho 4. 4, foi o que eu disse. Não estava a contar comigo. Não, o Gonçalo também é Nuno. Ah, o Gonçalo é Nuno. É Gonçalo Borges, mas também é Nuno, então. Pronto. E então... Então essa era a antena 4 que estavas a esconder. Disseste que ias criar a antena 5 e não falaste na 4. Pois, porque a 4 era a surpresa. Exatamente. Agora é só recortar mais... Olha, está a chegar o Frank Schleck, diz. Agora é só recortarem mais uns Nunes e está pronto. Pronto, e então é assim, também quero mandar um abraço muito especial para a Sónia Pérez e pronto, é uma potencial ouvinte, e oxalá que seja, porque se for ouvinte dos Cores dos Coroel, vai certamente acabar a emissão de hoje com um sorriso, e sabes que ontem eu não tinha a noção do quão importante pode ser o nosso Cores dos Coroel. As nossas brincadeiras tão comuns e tão... Tão estúpidas! Tão inatas, tão inconscientes, tão... Nem sequer pensamos que estamos a fazer isto porque há... Pronto. Não é? É porque se vai proporcionando... Para cá estás a brincar? Não estás a brincar. Mas estás a falar de uma coisa que nem hoje de manhã me lembrei. Este é o único programa que eu fiz para a Antena Web que não tem nenhum guião à frente. É? O que aparecer é o que aparece na conversa. São 6 músicas, as 3. E às vezes nem assim, sempre. Mas, é assim, eu ontem, de facto, ontem, pronto, ontem e não só, mas especialmente ontem foi um dia muito emotivo. E então eu quero enviar um abraço para a Sónia Pérez, faço sinceros votos que nos esteja a ouvir. E pronto, e tudo. E pronto, tudo de bom para todos os nossos restantes ouvintes e locutores também da Rádio Antena Web. É um prazer tão grande ter tanta gente connosco. Já sabes que nós somos mais ou menos 30 agora? Andamos não só 30 ou 20, não sei que fossem mais. Não! Nós agora já andamos na casa dos 30. Mas é na casa dos 30 locutores. Pronto. Também. E é assim. Também ouvintes não são muito mais. Pois depende dos. Tu dizes que. Não, 30 ou 20 por minuto. Diz? 30 ou 20 por minuto. Ah, pois. Não, estava aqui a pensar. Tu dizes que descarregas 650 programas lá dos Corações Coroa, não é? Pois, se calhar não somos muito mais do que 30 ouvintes, não é? Pois. Contando também já comigo e contigo, para fazermos mais número, pronto. Foi uma semana. É assim, eu hoje sinceramente, eu cheguei ao final da semana de ontem cansado. Cheguei ao final da semana cansado, cheguei ao final da semana. Ainda hoje estou um bocado cansado. Mas hoje estou tranquilo, hoje não há nada de novo a acontecer. Até sou sincero, mesmo que de bom, ainda bem, porque sabes que é assim, a nossa cabeça precisa sempre de alguma. De algum tempo para organizar as coisas, não é? Mesmo coisas boas despertam emoções. Eu hoje fico feliz por não ter essas emoções à minha volta, porque de facto. Ah, nisto é que vai chegar à meta, vai terminar, talvez no nono, não, já não termina no nono, verdadeiramente fenomenal esta reta final da LG. Olhem só para esta curva, ele virá à direita, verdadeiramente fantástica esta curva, conseguiu não cair. Olhem os adeptos verdadeiramente entusiastas a apoiar o verdadeiramente fenomenal Anishnek. Que vai. Faca, faca. Félix, faca, faca. O polidor do é o coisa adepto. Faca, faca. Pois não. Faca, faca. Andes Neck vai na sua verdadeiramente fenomenal bicicleta e vai atravessar a verdadeiramente Xadrez ao Canecta. E 14º, 16º. 58, 11, 78, 2 minutos. Cada Levens, a nuvem só da volta à França. Parabéns, cada Levens, parabéns. Cada Levens. Só se amanhã cair, né? Amanhã ainda há etapa. Pronto, continua lá. Muitas emoções. Pronto, ainda bem que hoje não há essas emoções, para também ter aqui alguma paz, alguma organização. Pensei que fosse uma emoção todas as vezes que estivesses comigo. Sim, mas hoje não. Oh. Então vou-me embora, porque eu não tenho que fazer este programa. Faço se quiser. Não, mas olha, ainda assim tive emoções. Pensando bem, ainda hoje tive emoções positivas. Mas hoje filtrei-as. Hoje fiz com que não fossem tão fortes, tão intensas. Mas assim, foram positivas. Mas eu precisei de organizar a minha cabeça hoje. Preciso. Mas digo-te uma coisa: chego ao final da semana cansado, mas feliz, porque a semana foi muito mais positiva do que negativa. E pronto. É este o meu balanço. Tinhas de bater a palma para estragar no último, mas sempre a mesma coisa. Agora, passado 13 minutos, se calhar falávamos da tua primeira escolha. já que estamos aqui. Agora, acho que este programa é para isso, mas fora isso. Ora bem, já que disse que gosto de um Pierre. A Pierre. Não diz Pierre, sei se alguém me matou o Rousseau. Elevance. Pronto. A minha primeira escolha musical de hoje é da Fadista, que supostamente comemoraria o seu aniversário hoje, mas eu fiz um programa da antena do quadro de música no ano passado sobre isso e não era bem a 23 de julho, mas está bem. Está. Ah, mas. Pois, quer dizer, depende. Ela não foi registrada só a 23 de julho. Foi uma coisa assim. Mas nasceu antes. Pois. Acho que ela nasceu em junho. Maio. Ou isso? Não sei. Mas acho que foi em junho. 1 minuto e 34 segundos do Evans para o primeiro Slack. Pronto. Contador em 15. Então, sim. Dizia eu o seguinte... Olha, o Pierre saiu dos 10 primeiros, Pierre. Oh, tadinho do Pierre. Pronto, mas dizia eu o seguinte, se eu puder dizer. Ah, estou falando de falar em A música que vamos escutar chama-se... Sapele. Sapele, Sapele, Fadista Louco. Não é Loucoste, é Fadista Louco. E porquê Fadista Louco? Porquê Carlo Bonaparte, Pierre? Olha, tu és Bonaparte e tu de Chandon de Napoléon. Oui, oui. Mas pourquoi faut deixar louco de Malia? Bon, cette musique fait-me lembrer d'une amie qui s'appelle Christiana. Christiane? C'est un nom très français aussi. Oui, oui. É de uma freguesia que é a freguesia que tem o maior nome de Portugal. Sabes como se chama? Quem é lá a freguesia? Ul. Ul. Como se escreve lá a freguesia? U-L. U-L. Solamente Ul. Oui. Ah, oh, oui. Solamente. De lettre. De lettre. Ul. Ou se tu preferir Santiago de Ribadulho. Então, será Santiago ou é Ul? Eu te explico. Santiago de Ribadulho, c'est une freguesia. Ul, c'est l'aldeia. Se Ul não é para a freguesia, c'est l'aldeia, le village. É tudo a mesma coisa. Não, não é para a mesma coisa. Aldeia, village, não é para a freguesia. Freguesia não é para a village. Pois. C'est où l'aldeia n'est pas le nom mais compris de Portugal. Não deixa de ser o nome mais compris porque a aldeia só tem duas letras. Ah, mais compris é mais curto, mais short. É a mesma coisa. Não c'est pas la même chose. Pronto. Aldeia n'est pas frisée. Frisée, c'est une chose. Aldeia village, c'est autre chose. Olha, só uma questão. Tu as déjà donné la ordre au notre coordinateur pour colloquer la légende en bas chaud. Lesquelles? La légende en bas chaud. Légende? Si. Quelle est légende? Légende, nous sommes parlés français. Et les ouvintes, si n'est pas la légende, ne peut pas... Ah, légende! Ah, notre coordinateur, la légende. Tu parles français, non percebes français. Oh, bien. C'est bien, c'est bien. Oui. É Cristiano. Cristiana. Seja um amigo de quem já vê que pouco de saudades. Ah, oui. Ela é étudiante avec moi dans la Université d'Auvergne. Nós avons la fé agora. Oui, oui. Mas que é agora? Agora? Não me esqueci. Maintenant. Oui, oui. Maintenant chegamos à la crèche. Continue. Continue. Dizia-moi que Cristiana é um amigo de quem já vê que há pouco de saudades. Ela é, foi um grande companheiro no meu primeiro ano de universidade. Pendant e durante? Oui. C'est vrai, parce que é pour le português. Ah, pois é, é verdade. C'est vrai. Oui, oui. Quando tu dizes francês, eu traduzo para português. Tu dizes português, traduzo para francês. É verdade e vai também. Pronto. Ah, oui. Oui, Gabi. Oui, oui. Continue. Continue. Cabelo em vão e quase choramingando. De emoção, coitadinha. Ah, oui, c'est vrai. Coitadinha. Il va gagner le tour de France, c'est une chose. Oui, je suis à penser. Tu m'appelles Zé Seguinha et moi, comme je t'appelle, t'as volé? Non, tu ne sais pas Zé Seguinha, c'est Pierre Zé Seguinha, ma tour grosso. Ah oui, t'as bien. Je suis ton volé. Volé tour. T'as volé. Et Christiane? C'est engraissé. Qu'est-ce qui se passe avec Christiane? Ah, je ne sais pas. Non. Oh. Je ne parle avec elle à moins de 4 ans. 4 anos. Oui. E já é beaucoup de saudade. Já disseste lá 3 vezes. E pronto, tu sabes uma história très triste que eu te raconte agora? Estou contando que chegou aos 20 minutos. Que é para não dizer que eu te raconte maintenant, que parece mal. Ah, oui. Dizer-te que, sabes que essa jovem, na altura com 19 anos, oui. Se afastei de moi. Mas porquê? Parece que, como je precisei de ajuda... Ele afastei? Não. Ele me deu. Ou ele me ajudou, para quem não percebo o ar. Ele me ajudou, mas o problema é que os outros, quando je solicitei ajuda aos outros, tu me peux lever à la résidence? Mas quem é a residência? Tu és a residência? Oui. Ah, oui. Je peço a Cristiana. Oh, mais tu peux faire la résidence. Ah, je pense à Christiane. Je pense. Je ne sais pas comment. Mais qu'elle appelle la chienne. Si. Je peux dire. Oh, des. Comment se dit-il? Il ne veut pas. Il ne veut pas entrer en toi résidence. Elle ne va pas me. Elle ne va pas moi. Mais. Les autres. Imagine. Tu. Quand elle va, elle est même chez moi quand on. Tadine. Ah oui. Tu es. Si, oui. Oui. Tu es obligé. Obligé. À me lever à la résidence parce oh, que. Je peux toquer une chanson romantique pour. Non, romantique, calmée pour et tout. Si tu n'existes pas. Dis-moi pourquoi je pense à 20 minutes. À mais de 20 minutes. Sei lá, hoje não há escolhas, hoje a gente fala durante a hora e meia e está o programa feito. Ah, oui, ça va! N'existe pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Beaucoup de bonites chansons, la oui. Lettre. Oui, là, ça fait bonif. Mais dis-moi, então, elle era obligée à me lever à la résidence parce que sinon, personne m'aide. Oui. Je pedais à pedais à Christiane. Je pedais à V pedais à Christiane. Je pedais à C. Mais pourquoi elle on dit, va pedais à Christiane? Por que ele não ajuda para? Porque são pessoas egoístas. Ah, oui. Oui. E a nova Cristiana que não aguentei pela pressão. E por que essa canção de Amalie Fadista Loco? Porque Cristiana adora chantar esta música. Ah, adorava esta canção. Oui, la canção e chantar a canção. La chanson. Chanson. Chanson. L'amour. Tanta coisa aí, hoje nem acho que é música francesa, mas estava a ser bem. Ele é tudo francês que nós já voltamos na cabeça. Mas pode se arranjar? Não, je ne veux pas. Chanson française, français chanson. Se quiser, je peux se arranjar aquela música. Se quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Se quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Je vais pisser. Pip! Pip, nem sabes, tu não sabes o que quer dizer. Nesse dia em direto. Quer dizer, não é para em direto, mas. Tu não sabes o que é que pisser significa. Pois. Tu não sabes. E tu? Je sais. Ah, mais dizem off. Mas existe eu. Antiga, como é que se diz? Mas, uncle. Uncle em inglês. É igual. Uncle. Mas uncle francês, ele é em França pendant. Pendant? Eu também existe ao canal Pendant. Pendant 30 ans, ele diz: je vais pisser. Pois, possivelmente. Mas uncle é a esposa de meu uncle. Que era a tante. Na tante. Exatamente. Ah, exatamente. maintenant, nous allons écouter la chanson de Amalie Rodriguez qui s'appelle Fadista Loco. Fadista oui, Loco, oui. Pour le portugais. Exactement. C'est tout? C'est moi. Ah non, non c'est tout, tout. Olha, tu sabes uma coisa, tu sabes uma coisa. O que é aquela coisa? Tu sei que je suis une personne très bonita. Tu é? Oui. Mas porquê? Porquê? Quando j'appelle para tu casa e tu n'attends. Oui. Le téléphone, je pergunto, téléphone, quem é le plus bonito? Quem é le plus bonito? Tout. Je n'ai compris une chose. Imagine, j'appelle à ta maison. Si. Par le téléphone. Ninguém l'attende. Exactement. Enquanto il marque le numéro, je pergunto. Ah, quem é bonito? Quel est le plus bonito de moi? Mas essa piada é muito, très antiga. Ah oui, je sais, mais não deixa de ser verdade. Ah oui, c'est vrai. Quand nous sommes là, alors, nous allons écouter la... Oh, la Cadelevans, hein, t'as cherché à nous autre avec ça. Oh, tadinho. É da maneira que vai me tomar vez a casa de banho hoje à noite. Sai flores. Isto é como dos meus bates, que apanhei que vê-se a seguir. Isso já estava lá o anti-select na primeira fila, já fez. Pois bem, o BMC Marco será então... Pronto, vamos embora. Vamos embora então. A Fábio está louco ou está mal aí? Rodrigues. Depois vamos ficar em Espanha. Amém. É já. É verdade, eu não devia desenhar o feio, o que é que eu tinha para te dizer? Oh, fofo! Para banhar. Ora bom, vamos começar. O que é que escolheste agora? Ah, é a Mami. Ah, mas antes a Mami. Hoje tenho uma história, um episódio para partilhar contigo e com todos os nossos estimados ouvintes. Que quer sejam 20, dois, né? Ou 30. Ou 2000. Vamos... Bom. Por exemplo, tu lembras-te... Ah, esqueci-me. Depois peço tem off. Lembras-te? No intervalo, mostras-me uma coisa. Tu lembras-te? Não. Quando no dia 18 de março de 2011... Ih, era do tempo! Eu disse-te que uma colega minha ia se afastar durante os meses, que ia ser mãe, e depois na semana a seguir até foi no dia da nossa gravação. Não. Eu lembro-me que foi isso. Bem, tu lembras-te? Não, sabe. Pronto, fazendo conta que tu te lembras. Não, por acaso olha, queres ver? Quem? Olha, gravamos cá fora. Pois foi, as duas vezes. O dia que ela foi embora, o dia que ela foi mais. Antes tu até... Pronto, mas eu estou falando do dia que tu foste embora. Aliás, no dia que ela foi embora. Até me leste uma coisa que ela escreveu para vocês todos. Não, eu é que... Hã? Ela... Não, eu é que escrevi para ela. Não, ela escreveu, para ela escreveu uma coisa para vocês todos. Para nós? Sim. Eu não lembro. Escreveu? Eu li? sabes e leste-me, estava na internet, para vocês, escreveu... Lembra-se melhor do que eu, não lembro nada disso. Eu lembro escreveu, do que lhe escrevi, agora do que ela escreveu para nós. Tu ligaste, mas ela já estava a dormir, numa das paragens. Sim, mas isso do que ela escreveu, não lembro. E foi numa altura em que... Bem, não interessa. Se calhar estás a confundir com alguma coisa, que ela não escreveu nada para nós. Mas está bem. Não, escreveu, escreveu, que tenho a ser que escreveu. Está bem. Então eu vou explicar. Bem, um mês depois, havia combinado, estava falado eu e mais duas colegas, amigas, companheiras, comunistas palhaças, que havíamos de... Tu lembras quando eram dizidos? Amigo, companheiro, palhaço. Não? Não te lembras? Não te lembras nada. Quando eu fazia de... Que até é Dragon Ball. Eu gosto de panquecas. Não? Não te lembras? É dessa altura. A parte das panquecas lembro. E do Dragon Ball. É da mesma altura. O que apresentou esse sketch, e apresentava outras coisas, que era o Herman, mas a personagem dele era esticar-se, amigo, companheiro, palhaço de grandes lutas, grandes resistências. Portanto, eu com elas, as duas amigas companheiras palhaças, ficámos lá à casa dela para visitar e ver como é que tinha corrido o parque, blá, blá, blá, blá, blá. Mas, havíamos de ir os três, porque ainda longe, daqui até lá ainda são uns quilómetros, dezenas, havíamos de ir os três, portanto, numa tarde, num final de tarde, que desse para os três. Uhum. Houve uma quinta-feira que eu ia, a que estava connosco também ia, mas a que estava de férias na altura não podia ir. Não fomos. Uhum. Não dava para os três ficar para a semana, para outro dia. Está correto? Está errado. Porquê? É um erro que as pessoas todas cometem. Não percebi. Assim, não, esperamos, continua. Não, explica. Não. Okay. Não, porque eu depois vou fazer pergunta, por isso respondo já agora. Não, mas continua. Continua que eu depois já te digo se foi um erro ou não. Não vamos porque ela não pode. Vamos, tá. Na semana a seguir, outra vez, quinta-feira, já podia a que não podia, a que podia na primeira quinta também podia na segunda quinta, mas o Nuno não. Resultado, foram na mesma. Estás a perceber? Só vamos quando puderem os três. O Nuno podia no primeiro dia, como o Nuno podia, não foram. Na segunda quinta-feira, como o Nuno não podia, mas outras duas podiam, foram as duas. E passou-se este tempo todo, nem sequer fui lá. O que é que achas? Está mal! Está mal. Até o que é que o cara está a dizer que estava errado? Não, eu pensei que fosse a velha história do dois podem e um não se vai, depois os outros dois podem e outro não pode, também não se vai. E depois nunca se vai. E depois nunca se vai. Que é o erro que as pessoas estão fartas de cometer. Mas este caso é... Na primeira vez, uma não podia, não se foi. Na segunda vez, eu não podia. Como quando o Nuno não pôde. Foram na mesma. 1-0. Epá, sabes que... Como é que ia dizer? Sabes como é que ia dizer? Isto é daquelas coisas que... Ah, primeiro são mulheres. Não, tenho outra história. Tenho outra ligação. Ah, em parte é normal, porque as duas que eu estou a falar conhecem-se há anos, e eu conheço há meio dúzia de dias, de maneira de dizer. É muito mais natural que seja mais importante a visita das duas do que a minha. Mas não é isso que eu estou a brincar. Eu é que sou um homem, em princípio, e gosto de assumir, já fiz metade, mas gosto de assumir os compromissos. Vão os três. Pois, depois também é isso, assim, hoje, à partida, não há muita consciência das pessoas. Olha, aí estás a falar sério. À partida, não, as pessoas não pensam muito quando é por elas. Pá, eu não posso, e elas vão na mesma. Fogo. Se for ao contrário... Ah, não pode, mas vamos na mesma. Foi. Yeah, é bonito isso? Ah pá, eu sinceramente... Depois ele vai lá. Já estou a ficar... Sérgio Ribeiro em primeiro, a seguir ao Ian Bibi, a seguir ao Filipe Cardoso. Olha! A minha resposta, deixa ver, não vamos lá 20 minutos... Bosta. É que, olha... Bosta. Bosta. Foi bacalhau. Quando é que começas a comer peixinho? Na semana passada, o programa teve 1h25, ainda teve correto. Bom. Esta semana vai ter 1h e mais... Aliás... Não, hoje não temos o Isidro Júnior. Ah, pois não. Gostaste de boer e dar, não? Ai, estou tronco, não sei. Gostei e eu vou das muitas pessoas que gostaram, que ainda se partaram de rir quando eu disse. Ah, foi? Foi. Não me disseste, estás a dizer, estás à espera de quê, para me dizeres? Estás à espera de emissão. Cheira... Pois tu? Cheira. Não fui eu. Não cheira a tabaco? Não, pá, não sei se é tabaco. A mim cheira! Posso continuar? Podes continuar. Mas é parecido com o tabaco, é tipo queimado, mas é tipo, pois... Não, Luís Rodrigues, fadis, tão louco. Vou-te fazer... Não tenho nada a ver. Vou fazer uma pergunta. Vamos voltar a falar de um tema que já comentámos aqui neste programa. A pergunta era, meu fadista louco. Tu agora parecias, nunca viste Café Central, RTP2? Não. Agora parecias o dono. Ah, não, havia aquela do Azerbaijão. Pronto, além disso. Mon amour. Ai não, parecia. Tu achas que a música de hoje em dia está muito à beat, não é? Muito comercial, a maior parte, e mesmo alguns que não são comercial, está fraquinho. Sim ou não? 50-50. Então explica-te. Há muita porcaria. Mas também há pessoas que têm vindo a ter assim umas luzinhas e têm querido fazer algo diferente. Olha, o conteúdo, hoje, por exemplo, a Colby Kellett continua a ter muito, muito, muito talento, continua a fazer coisas a Jordan Spark, sei lá. Portugueses, não? Ah, portugueses. Os OUI. Os Chutes e Pontapés continuam na mesma senda, mais ou menos, mas também não perderam qualidade. Sim, coisa, sim. Pronto, os OUI, a Joana Andrade e os Dagma. Pronto, a Susana Félix agora até inovou um bocadinho. Ela era boa artista, mas agora ainda ficou melhor com as inovações que fez. E assim, temos nomes recentes. estamos a passar por uma crise do caraço. Porquê? Porque estamos a ver, e isto, as telenovelas até uma altura funcionaram muito bem, mas agora estão a funcionar muito mal. Que é aquela altura em que tu vês os portugueses só a fazer a versão de música estrangeira. Quando é que passa o Schumacher? Schumacher! Foi isso? Um porco? Não. Quem é que fez isto? Pergunta isto. Vamos ouvir uma melodia cantada pela Malena Rodrigues, que depois foi quase estragada pelo grupo que nós caçamos. E acho que foi uma versão. Não foram os GIFs que estragaram, foi. Ping! Foi uma. Foi um grupo onde estava a Malena hoje. E eu, sinceramente, não conhecia aquela melodia antes de cantá-la. E quando fui ouvir a original, opa, que diferença. É uma letra muito boa mesmo. Já nem me lembro quem é que escreveu aquilo, mas sabia. Olha quem podia cantar isso, era aqui a Joana. Qual Joana? É a nossa Joana, a nossa locutora. Ah, era. E então eu ouvi... Ela também canta essa música. Pois. E canta muito bem. Eu ouvi a versão original, quer dizer, acho que a original, ouvi a Malena a cantar. E ora, se não começares a brincar com as bolinhas, é que eu admirava-me. A Amália a cantar e nem se compara a qualidade da música com a atual. Pá. Sou contra as versões que estragam, na minha opinião, e prejudicam por completo o conteúdo, o cerne, a origem da melodia em questão. Olha, já que eu não sou contra as versões, porque senão não havia um contra o outro. As versões, há menos versões que mude, sim, é, seja não, alguma tu, coisa. Tu ouviste um conteúdo da semana passada? Ouvi, não me lembro. Gostaste de se ouviste, vais-te lembrar disto. Gostaste da versão dos Yubis da canção de embalar? Ah, ouvi. Uau, fantástico. O que tu não sabes é que numa semana com caixa de 3 músicas da peça de teatro, tu sabes, ficou até hoje. Ah, foi? Numa semana não teve, não é? Passaram 3 músicas dessa peça, ou seja, quase metade das músicas. Que beautiful. E agora falaste no Zeca Afonso é que me lembrei, porque uma delas passou no teu programa de um contra o outro. Outro tinha passado no início da semana e eu tinha passado no dia qualquer. Não, por acaso achei curioso. Na mesma semana passaste 3 músicas sem saber. Não, mas eu por acaso gostei. Sabes que os Yubris, já agora já um abraço para o Panda, que foi quem entrevistamos, e para a Filipa Moto também, que é vocalista. Caso nos estejam a ouvir, e acredito que estejam, sabes que por acaso foi o grupo até agora. Que maior repercussão teve aquele grupo que o tempo continuou a passar e continuaram a achar comentários sobre os Yubris. Muito bem. Pessoas que continuaram, que conheceram os Yubris pela Antena Web e que continuaram a ouvir os Yubris. Que gostaram do que ouviram e continuaram depois a seguir a carreira dos Yubris. Muito bem. E a procurar até coisas passadas, o álbum de 2005, enfim. Não tenhas, não sei, eu querida. Não. São tudo águas passadas. Uau! Há coisas desta vida. Já perceberam, vamos ouvir a Amália Rodrigues e Perfeito Coração como forma de ser um protesto meu contra as versões atuais que se fazem de melodias bem antigas e que, enfim, mais vão ia estarem quietinhos e produzirem algo original. Sabem o que é original? Sem ser punch, punch. É que faz o Zé Plágio. É que faz coisas originais. Como é que é aquela música que ainda hoje dentro top mais? Dos Gift. Ai! Elas são tão boas que eu nem me lembro delas. For You? Não, For You. Como é que é o single que tem dado agora? I'll probably be there waiting for love. Mudas de canal, vês 2 minutos de uma novela, voltas a mudar e ainda são I probably be there. É verdade. E porquê é que eu quis dizer isso? Diga-se que já vem muito longe. 13 minutos, muito longo. 13 minutos depois, vamos ouvir a Mão Rodrigues, com o Perfeito Coração, uma melodia de 1900 e quê? E há uma coisa. Exatamente. E há uma coisa, vamos, espero que gostem de mais um fado. Este não é louco, mas é um Perfeito Coração e é para os apaixonados e também não. Que bonito. Olha já agora, porque não ouvirem o Love Land? Isso. O novo programa da Dina Veste. Por que estás a brincar com as bolinhas? Porque me apetece. Então até amanhã. Até amanhã. Gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Dos sete mares andarilho, fosse quem sabe primeiro, a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste primeiro, que perfeito coração. bateu o meu coração. Que eu te pedi são aquilo que eu não vi e não senti. Fala lá da tua escolha. Hello, my people! Good evening! Mais uma emissão das escolhas tuas, escolhas mai. Agora em England. A próxima música desta edição é o tema de Magnetuna Cartola. Uma tuna da Estudantina de Aveiro que nos traz Chiquinho Chocolate. Esse Chiquinho Chocolate foi estudar para Aveiro que sonhava ser engenheiro. Estás a misturar italiano com espanhol e não é? It's all. Nós estamos em União Europeia. Está bem. Eu falo romeno. Há que dizermos. Acaba tudo em U, que falam em comer. Escolhi-se, vamos ter o... Há que ser mesmo europeu, porque nesco estamos em europeu, unesco, europeu. Mas explica-te-me como tu, porque tu escolheu o músico a subir o... Músico é... Fala em português, que assim sabe melhor. É capaz rosa, a culpa. Anda lá, estás aqui a pisar os fios. Não nada. Vê como não estou, hein? Pois, agora não. Olha para a Mela Anderson, com 20 anos na altura. Sim. E próximo music. The next music is the music of the Magnetuna Cartola. The University of Aveiro. Já sei, sim. Chiquinho Chocolate. Também já sei. Is a student que goes to Aveiro para estudar. Suede ser engenheiro. Que é Suede? Suede é suete em francês, mas como eu não sei como é que se diz em inglês. Que é suete em francês? É desejo. Ah. Wish. Wish you were here. Olha, isso é a música para mais. Pronto. Ele wish be engineer. E portanto, ele foi estudar para Aveiro. E essa é uma música very engraçada. Vai, parece que o Chiquinho de Chocolate se tornou mais a um gigolo do que a um engineer. E portanto, vamos escutar uma música porque faz Remember Me. Remember me the when temps, I left no shoes. Remember the me. The temps of I am ou I fui. I was a student of University of Aveiro. primeiro ano, primeiro semestre, foi very beautiful. Very beautiful. Porque foi divertido, foi amusing. Né? Com alguns colegas, por exemplo, a Cristiana. E portanto, hoje vamos ficar com essa música de Magnitude Cartola, a música de Chiquinho Chocolate, para prolongar my recordation of university. E, que é coisa rara, trazer recordações de universidade. Precisamente. Precisely. E coisa. Mas eu sei, eu hoje recordei. Remember me. Remember me. Ou, essa música da Eminem. Remember me. Do Slim Shady. Não é chamado de The Cristiana. Ah, oui, ça va. E I am, ou I tenho, I have. Oh, yeah. Very, very soldered. The Cristiana, the Sandra, the Marisa, the Andre Spencer. Mas tens o quê? Do you have o quê? Soldered. Soldered. So many soldered. So many soldered. Que tenho dessa gente toda. So many soldiers. So many soldiers. So many soldiers. Que tenho dessa gente toda. Ai, tenho um amor em Aveiroá. Tenho um amor em Aveiroá. Continua. Pronto. Não, continua a explicação. Não. Ah, exatamente. Ok. I have soldiers Andrea Amaral. Andrea Amaral, uma miúda bestial. Um abraço, caso nos esteja a ouvir em vídeo. Bom, e pronto, e o motivo da minha choice musical é este. Música de Magnetina Cartola, Chiquinho de Chocolate. You go, sei quem gostou, ou não? Vou dizer que é um bocado, esqueci-me de não sei, já estávamos a parte do intervalo, digo eu. Estávamos a falar em francês. Já te contei a nota da praia. Nicolás, tu vai tombé. Eu queria a batata avec la bife, avec la roche. E eu... Tenho um amor em Coimbra. Eu vou na BT, Francisco, não. Um amor em Coimbra, bem. Bem, bem, não vou dizer nada, vamos lá embora. Não, não, não. Quero ouvir uma coisa aqui. Não te rebaro, não te rebaro. I go off time. I go the off time. Não é off, é off. Off. Lembras do off boneco que dava na televisão? Yes. Agora diz off time. Off time. Very British. Vamos para um breve intervalo que. Subi com Londres esta semana. Estava a falar lá com o meu primo que anda lá. Engraçated. Vamos para um breve intervalo que. Fala sério, pá. Pronto, tudo bem. Então estás a dizer engraçado, não é engraçado, é verdade. Pronto, it's very verdade. Está bem, se vamos a um breve intervalo. Vamos descansar-se e aproveitar-se para lanchar-se. Não, não tem yeah, vamos então para um breve intervalo, because I go to off-time logista. Off-time o quê? Off-time logista. Logista? Off-time logista. Um logista? Off-time logista. Ah, off-time logista. Je suis very content. Je suis very content. Como digo, como I say, I e my friends British, is um trocadilho, não, um trocadilho, do carilho. Só tenho uma coisa a dizer, está a mão para irmos antes do intervalo of time, intervalo do Beast Doom. Chiquinho Chocolate foi estudar para Aveiro. Quando no convívio ia, pensou que lá sairia sendo grande engenheiro. Quando no convívio ia, pensou que lá sairia sendo grande engenheiro. Logo na primeira noite foi para os copos o Chiquinho. Perdeu-se o estudante, mas ganhou-se o volante das correntes do Pompinho. Perdeu-se o estudante, mas ganhou-se o amante das mulheres e do bom vinho. Disse o doutor ao Chiquinho: tu tens jeito é para vadio. E o Chico foi então, ficou vai aos alemão, que esta cidade já viu. E o Chico foi então, ficou vai aos alemão, que esta cidade já viu. Desgostoso com a vida, não é que junto com o cheiro passaram do liceiro uma moça muito querida. Não é que junto com o cheiro viu passaram do liceiro uma moça muito querida. E o Chiquinho logo ali dedicou-lhe uma canção, mas ela não lhe deu troco, até o desprezou um pouco e partiu-lhe o coração. Mas ela não lhe deu troco, até o desprezou um pouco e partiu-lhe o coração. Passado o tempo aprendia o que a vida lhe ensinara, e para sempre decidia só fazer poemas à via, ninguém lhe falara. E para sempre decidia só fazer poemas à via, ninguém lhe falara. E o Chiquinho chivado, que a loirinha engata tão, piscava o olho às gritas, às senhoras ouvinas, em uma punha-mão. Piscava o olho às gritas, às senhoras ouvinas, em uma punha-mão. Piscava o olho às gerinas, às senhoras sobrinhas, em nenhuma punha-mão. Piscava o olho às gerinas, às senhoras sobrinhas, em nenhuma punha-mão. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Com fatos e argumentos, com clareza, com fundamentos, crítico e consciente. Nuno Miguel traz-lhe esta semana um resumo semanal, pelo seu ponto de vista, dos acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Domingos, 8 da noite, na Antena Web. À quarta-feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso, quartas-feiras às 17 horas na Antena Web. Alô, ouvintes, estamos de volta. Nuno, ja, Mannschaft. Du hast einen Skype Call. Ah. Warum? Warum? Weil du musst wirklich wieder gehen, ja? Oh, Joanne, das sagst du, Mr. Berto. Ah, jetzt hinter den Pois. Sag ihre diese Ehre. Ja, Mannschaft, mal wohl. Ich bin dumm. Ja? Ja, du bist dumm. Perdona, ouvintes. Não, não. Ja, Carlos. Geht in die Scheiße. Aha, du bist mal criado também. I bin. Ich bin. Gut criado. Jawohl. Jawohl. Du bist ein großer. Großer Freund. Du bist ein großer Freund. Großer de la panza e großer de la coração. De coração. Da, como é que se diz coração? Arte. Não é arte com só o H. Arte. Dankeschön, Dankeschön. Esqueci do alemão. Isso do and. Mein Vater weiß Deutsch sprechen. Warum? Weil er sagt er Volkswagen Telefunken Bayern München. Wow. Okay, jetzt haben wir das auch in Weiße sprechen Deutsch. Wow. Das ist spektakulieren. Ja, wohl Mannschaft. Sag Gemeinschaft. Du warst. Mannschaft? Du warst. Mannschaft? Mannschaft ist eine Mannschaft. Nein? Du weißt nicht, was Mannschaft ist. Mannschaft ist. Mannschaft? Deutsche Mannschaft. Nein, ist Michael Ballack. Schweinsteiger. Schweinsteiger? Ja. Das war sie am Land. Manuel Neuer. Kein Neuer com Porto teve quando o Schalke veio cá ganhar com Porto. Por causa do Neuer tendo tudo. Agora o Neuer está no Bayern München. Já sabes, tu weißt, was Mannschaft ist? Mannschaft. Ah, das Mannschaft. Fußball. Das Fußball Mannschaft. Ah. Mannschaft. Sem o Fußball, naja, Mannschaft. Equipa da, Fußball. Ja. Fußballteam. Leven das Fußball. Na, sozusagen Levo. Tu não te lembras quando o outro inglês disse: em futebol jogam 11 contra 11, 11 gegen 11, e no fim em Alemanha. Não te lembras quando o inglês disse isso? Não, é recording. Nos anos 70 ele disse: no futebol são 11 contra 11, e no fim ganha Alemanha. Yeah. Porque a Alemanha era o papa tudo. Yeah. Daí o Ratzinger será agora o coisa. Das Ratzinger ist auch Österreicher. No, nein, er ist Deutsch. Deutsch? Ratzinger ist Deutsch. Adolf Hitler war Österreicher. Ja. Ratzinger ist Deutsch. Wow. Du willst telefonieren zum Angela Merkel? Ja, ja, Angela! Sie konfirmen, dass Ratzinger Deutscher ist. Hallo, Angela, wie geht's? Wie geht's? Sehr gut, danke. Ah, okay, ich will fazer da rein, Jatta, und liga mir. Angela! Hallo? Hallo, wie geht's? Hallo, wer ist? Ai, Bonaparte, Portugal. Bonaparte, a Portugal, hola miseria. Oui, oh, ai, ai, ai. Hallo, hallo. Hallo, Bonaparte, mein Bonaparte. Hallo, meine Freundin. Ja, meine große Freund, wer geht's du? Alles gut, und du, Angela? Ah, du gut, danke schön. Kek du gerecht? Um empréstimozinho. Empréstimo! Vindo da Portugal! Nunca mais vi outro dinheiro! Coisa, pedi! Ah, mas já. Ich habe sehr Freunde in Griechenland, Portugal, nein! Tu queres mais alguma coisa ou posso continuar com o meu jogo de golf? Yeah, aber se tu vir Ai, posso arranjar. Posso arranjar. Exatamente. Ich kann arranger un emprego in Radio Antenna Web. Emprego? Emprego para quem? Ah, pardon? Ich? Ja? Ich trabalho! Ich trabalho! Nein! Nein, großer Freund! Du kannst mir sagen, was posso te ligar? Ja! Ja! Ja, geht in die Scheiße! Hallo? Hangela! Então. Mano agradecida. Agora já dizer o que é que estava a dizer. Ah, resposta à tua coisa. Estamos muito internacionais, já me estava. Ah, olha bem, tu queres. Olha, já me esqueci. Não, sei qual é a minha escolha, mas quando, ao bocado estavas a. Ao bocado estavas a explicar a tua e fizeste-me lembrar o. Ah, já sei. Queres. Ir até Lisboa ou até o Porto? Aqui tem ido. München. Oh. Preferes música vida de Lisboa ou do Porto? Porto. Pronto. Até uma de Lisboa fica para depois. Outro dia. Não ia ser a minha escolha, mas vamos, já que tu queres recordar os teus anos de faculdade, vou eu recordar os meus. Está bem? Ah, que beautiful. E também dentro do espírito universitário, do espírito de Tuna, vamos ouvir a Tuna da Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Mas agora lixaste-me que eu não trouxe essa música. Trouxe outra. trouxe outra que ia ser a escolha, mas. Então, pá, não, então pode ser a escolha, vá. Não, agora é esta, está a dita. Não, mas quem? Agora está a dita. Porquê? Vai ser uma música de Tuna Faculdade de Letras da Universidade de Porto que me vai fazer recordar os tempos em que eu ainda era burro. Ainda hoje sou, mas na altura era mais. Em que nos primeiros meses, semanas da universidade, entrava naquele espírito. Ei, é praxe, tenho que ir à praxe, senão vão-nos bater, vão-nos considerar fora, não sei o quê. E então gostava, então tudo o que fosse Tunas eu ouvia na altura. Se na altura participasse na Antena Web, era só músicas de Tuna que passava. Então era boa nice, e então uma música que me ficou, que depois descobri que nem que grande quer. Ideia! O quê? Queres fazer um programa chamado Antuna Web? Mas depois até passado anos, e acho que até foi há pouco tempo, que vinha descobrir que a música original nem é deles, era do Ana para 2000, acho eu. Ah, é brasileira? Nina Azul. Nina Azul. É de quem? Nina Azul, não sei. Eu pensei que fosse aquela. Azul. Acho que era na Pá 2000. Eu pensei que fosse aquela. Não, isso é de engenharia. Ah! Mas esse é original dele. Não, mais sete tubarões. Eu vou vestir os calções. Bananas. Não conheces? Não. Senhor doutor, tenho uns comprimidos para dormir. Não? Não. Pronto, mas é isso que vamos ouvir. Faz para os tempos da universidade, até tenho um dia bonito até chegar à parte. Não há sete tubarões, eu vou vestir os calções e vou à praia daqui a uma semana. Banana. Porque tem um dia bonito e eu gostar de guitarras e tal, que é uma versão que vamos ouvir, da turma da Felipe. E por fazer reportar, para responder aqui ao género e à história. Neste caso, até vou responder ao género e à história. Engraçado. Mas não faço lembrar assim nada a ninguém especial. Vamos ouvir o Menino Azul. Tu, por acaso, a mim faz lembrar alguém especial. Eu ou a música? Tu. Eu faço aí, que é a mim. Fizeste-me lembrar a casada. Por causa da música? Porque ela também lá esteve, não é? Então houve uma altura em que ela lá estava e em que eu também eu estava na UA e ela na FLUP e eu UA! FLUP FLUP! Vocês são tão difíceis. Vocês são tão deficientes. Vamos ouvir a música? Não, eu sou só eu, porque ela é muito lá de cima, ela é muito. Very important, portanto. Três importante! Exatamente! Vamos embora! Vamos embora! Até para ah, não! Não, vamos embora! Vamos embora. Ouvir a Menina Azul! Vamos lá então! Vou ver como é que vamos arranjar esta música para ouvir agora, mas sabe? Para aí a gravação, pá! Ah. Para com as bolinhas, vai estar a gaeta aí! Para agora a gravação! Não. caminhos, belos, desse pulso do infinito e se levem, separar. Eu, para o meu lado, você para o seu lado, cada um para o seu lado, neste caos infinito, que é o universo! Cores e cores de todas as cores e cores. Rádio mal. Au! Fala! Ai! Anda lá! Au! A outra? Ai, Deus me irmão! Au! 3, 4, 5 segundos de silêncio. Que bocado dos ouvintes já mudaram um canal para a Antena Besta. Antena Besta da Sertanejo Urbano Universitário. Mais um produto do Target Radios. É bem. Não te vais embora. Fala da tua coisa. Como... Ai, eu! Oh, eu falhei. Pois falhaste. Que eu disse que cada escolha minha, fomos a falar em alemão e a contar uma história, posso contar agora? E deixa podes contar aí. Qual é a segunda história? Ah, bom. Vamos ver o Beira-Mar a jogar. Vamos lá, a tua amiga que costuma assistir aos jogos. Beira-Mar, até o meu te contar. Quarta-feira. Não, quinta. Anteão. É o dia dos teus anos. Anos, quinta-feira. Íamos almoçar o... porque íamos... Era fazer na quinta-feira? Não. Íamos despedir do sítio onde nós estávamos. E então eu lembrei-me que na quinta-feira, como já ninguém podia almoçar lá onde nós estávamos, que aquilo já estava tudo em mudanças, e eu ia almoçar com ela. E isso falei-lhe na segunda ou na terça. Porém, tudo bem. No dia a seguir combinámos até o sítio, íamos os dois, já sabíamos a hora e tudo. Está certo? Uhum. Quinta-feira de manhã. Fala ela comigo. Tenho uma proposta para lhe dizer. As meninas disseram porque não sei quem conseguiu não sei o quê, então querem comemorar e então querem ir almoçar todas juntas e comigo também. E eu não disse nem que sim nem que não, porque já tinha combinado contigo. E eu, ora, aí está. E ela, como é que tu vês connosco e tens o prazer de me pagar o almoço no outro dia, ou como é que vai ser? Eu já disse lá no restaurante que ia lá, já estava planeado em lá. Por isso eu, como sou um homem que costuma cumprir com os compromissos, vou lá. Quer vá sozinho ou não? Ah, então espera aí. Lá falou com não sei quem. Olha, as meninas querem ir não sei onde, querem ver mais longe. Vês connosco. Eu já te disse que vou. Eu disse, ah, coitadinha, já nem sabes ler mal, que eu já tinha escrito que ia ao sítio onde tínhamos combinado. E ela. Ah, pronto, está bem. Eu não tenho medo de ir sozinho, já tenho o hábito de almoçar sozinho, não tenho medo e não é provavelmente uma novidade. E ela, pronto, lamento. E eu concluí a conversa. Eu não tenho nada a dizer, porque já estava a combinar, por isso é giro, porque ela, ouvindo isso, até ia ponderar, ah, pois, realmente, só que eu não tenho nada a dizer isso. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas. Isso, sinceramente, passa-me. Eu fui, já fiz muita asneira, mas eu, há coisas que está a combinar, está a combinar. Quer seja um jantar importantíssimo com o patrão, quer seja um simples almoço de amigos, quer seja só ir lá fora fumar um cigarrinho, um cachimbo. Está combinado. Está combinado. Agora, quer dizer, eu já tinha planeado, já tinha dito que ia lá, já estava financeiramente planeado que ia lá, e na manhã do próprio dia, as meninas falaram, já um dia ou dois dias depois de mim, e afinal vou com elas. Está o jeito isso. Olha, eu vou, não me cabe na cabeça. Eu vou dar um exemplo. Ainda nós não tínhamos Santana Web. Estava confidencial. Amém. Ainda nós não é para ti também. Ainda nós não tínhamos falado, ainda nós não tínhamos sequer assinado com Santana Web. E houve uma altura que tu convidaste-me. Para nos deslocar até o teu Staminé. Staminé não, Pocilga, faz favor. Ou isso, não, Pocilga é, desculpa lá, Pocilga é minha. Não, Pocilga é minha carne, és miúdo. Claro. A minha mãe sempre me disse, vou-te meter na Pocilga. E acabou de meter, quando não damos caso. É sério? Pronto, então aqui é o meu quartel, pronto. Pronto. O quartel, o quartilo, o quartódromo, enfim. É, sim. Autódromo, exatamente, pronto. É. E então? O motor de comunidade, não, mas aquilo ficou em stand by, stand fica, stand não vai, não se sabe. Isto no final de 2009? Não. Não. Então não sei. Para aí. Princípios de 2009. Então já estás a falar de Antena Web? Pois ainda nós não tínhamos sonhado com Antena Web. Ah, tu disseste confidencial, pensei que já sabia que existia, mas não me tinhas dito. Não. Ah, início de 2009. Sim. E então, nessa altura, entretanto, tu convidaste-me, houve uma certa pessoa que por acaso também era só a minha namorada, pronto. Sim. E tu convidaste-me para ir lá, para ela convidou-me para vir cá. Não eu. Ela convidou-te para tu vir cá. Pois, sim, realmente. Sim. Pronto, tu percebeste. Percebeste, só está certo. E então, pronto, disse, pá, não sei e tal. O Nuno, ainda para ficar da resposta. O Nuno, desculpa, com o Tobolhas. Sim, então. Para dar a resposta, era verdade. Quando o Tobolhas deu a resposta, que nem foi pelo Tobolhas, não percebeu, foi pelo Ricardo. Foi o Ricardo, depois foi o António que me deram a resposta. O Tobolhas disse que vou ter a casa do Nuno. Eu, o que é que eu fiz? Olha, my lady, I am demarcated de encontro because I go namorated with Nuno. Tobolhas. Exatamente. Com o Tobolhete. Exatamente. Pronto, ou seja, como eu já tinha um comprimido contigo. Mas isso está correto. Já sei que a namorada é mais importante e tal, mas o que já estava previamente planeado, está planeado. Precisamente até porque disse, pá, não é? É que nós disse, é que na mesma manhã é que se lembra de dizer, e depois nem ponderou se ficasse bem comigo ou não. Ou eu ia com elas, é quase que me obrigava a ir com elas. Ou então não ia comigo. Até porque eu lhe disse. Diz? E os convites acabaram. Foi. Ah. Tadinho, não me interessa. Até porque eu lhe disse a ela: apá, isto assim. É mais fácil perder-se o namorado que um amigo. Que for, tem de ser. Se não estamos meus amigos, um dia podes precisar deles e já foste. Já foste. E por isso. Eu digo, então fiquei. E ela percebeu. Na altura, se dissesse, pá, não sei disso nada. Não sei se na altura. Assim, na altura. Pronto. Mas ficaste naquela, ficaste com vontade de ir, mas não foste com o mesmo. Pá, assim. Teria de facto um prazer enorme tê-la cá. Mas não tive naquele dia, tive mais tarde, tive no outro dia qualquer. Pronto. Estar contigo. Podia ser naquele. Primeiro, nós tínhamos combinado. É assim, eu não combino só para preencher calendário. Eu combino porque gosto das pessoas. Ah, não sei. Não foi por ser ela, podia ser, se fosse tu, era a mesma coisa. Quando está planeado, está planeado. Agora, é que se fosse. É assim, eu compreendi. Agora, deixa-me acabar. A história é minha ou é tua? Não te esqueças depois da música, que é dos rapazes da rua de trás. Que bom fazer uma chamada. Para Bruxelas. Para Bruxelas? Porquê que lembras de Bruxelas? Não me percebi. Continua. Bruxelas, a América. Ai, Bruxelas é na Alemanha agora? Não, mas ela é que manda nisto tudo. Ah, está bem. Mas ela não está sempre em Bruxelas, também. Olha, na semana passada foi a final do Campeonato do Mundo em Frankfurt. De futebol. Bicho, Japão. Verdadeiramente fantástico aquele jogo! Não. Está bem. Eu compreendia se fosse, por exemplo, alguém no hospital, alguém estivesse muito doente, uma apresentação de uma tese de mestrado, um grande amigo, não é? Que queria mesmo que estivesse presente, uma coisa assim importante. Uhum. Agora, em vez de abusar comigo, já abusar com outros, uma coisa poder ser no outro dia qualquer. Não, agora, imagina só, imagina-nos um cenário. Não, não cai, não. Imagina-nos um cenário, nós combinamos, por exemplo, estarmos juntos. Ah, isso não é preciso combinar, basta dizer, anda cá. E de repente, e eu vou pegar num assunto que por acaso aconteceu hoje comigo, imagina que a gente tinha combinado para segunda-feira. E agora, eu hoje recebi um convite, para o Carlos, olha, queres estar comigo segunda-feira? Não. E eu dizia-te, Nuno, olha, eu vou ter que desmarcar. Não é desmarcar, mas... é recusar. Mas, não, mas se tivesse marcado, e disseram, Nuno, para não desamar, mas eu vou ter que desmarcar, e perguntar, e estou, mas porquê? Porque essa pessoa veio de França, só vai estar cá uma semana. Pronto, isso era um mas motivo. Isso é uma coisa, cá está, isso é uma coisa diferente, é porque... Isso é um motivo. A pessoa, é assim, a pessoa... Agora, a pessoa não vou ter que almoçar com elas. A pessoa só vem a Portugal uma vez por ano e às vezes nem isso. Portanto, há que aproveitar. Não é? Pronto, isso está certo. Isso, pronto. Não é combinar. Queres que agora não tenha uma festa? Festa popular da rua? Não está a jeito. Pois, agora sim. Ah, vai tão lixar. Já não falo mais para ti. Está bem, pode ser. Continua a falar. Se me pagasse uma fartura recheada, eu vou. Vamos, sei lá, sem farturas. Eu nem sei onde é que ainda vou perguntar. Mas vou lá, quando acabar o jogo da Copa América. Falam lá. Do... Pronto, mas então concordas comigo. Tá bom. Pode, eu até pensei que tu ias dizer que eu estava a ser exagerado, porque foi só um almoço e dizer quê. Mas não é preciso o almoço, o café ou o cachimbo. É, está assim, combinado, está combinado. É assim que se vê a responsabilidade das pessoas. Não é por causa disso que as pessoas deixam, passam a ser mais pessoas, mas é uma coisa que não me encaixa na minha vida. Mas em parte passam, sabes porquê? Porque são estes pequenos gestos que dão para a gente ter a noção das pessoas, a noção da responsabilidade das pessoas. Não é? Assim, são esses pequenos gestos, esses pequenos sim, esses pequenos não. Ela já tinha dito que... Que dá para termos uma ideia, não é? Da responsabilidade, da palavra das pessoas. Lembras quando eu comecei a rir, quando, na primeira dimensão, tu disseste que hoje em dia as pessoas não tinham muita consciência? Uhum. Eu sabia que ainda há uma terceira história. Ah! Isto foi na quinta, ontem ainda aconteceu. Isto hoje não entra na web, isto hoje é o canal de história. Coitadinhos. Estou à tua espera que fales a tua música. Ah, eu? Ah, não, não acabou. Então é assim. Aquela da Beira Mar tinha dito que tinha-me pedido para a próxima vez que eu for dar sangue, que é um sítio lá perto, para ela vir comigo, porque ela nunca deu e quer ir comigo a próxima vez que eu for. Vai já. Mas aí, se houver essa oportunidade, é aí que eu vou, vai ser um. Ela vai acordar. Que até agora, a partir daí, não falta o assunto. Acabou, como está feito, fui almoçar e comi bem. Comi um bacalhau com natas. E não me convidaste! Era peixe! Mas eu gosto, quando é com natas, eu gosto que tenho... Ai, quando é bacalhau com natinhas, a natinha já vai. Sabes porquê? Porque neutraliza o sabor do bacalhau, ué. Está bem. Naturaliza, é. Ficou português. Neutraliza! Foi tudo isso. Põe aí dos rapazes da rua atrás que eu vou te falar. Ora, Backstreet Boys. Backstreet Boys. O que é que são os Backstreet Boys? Eu acho que conheço essa música, não sei. Por acaso não, escolhi sim, a Shape of My Heart, escolhi outro... Logo a primeira turma. Pronto, escolhi outro... Acho que depois escolhi a segunda cola, mas está bem. Mas não foi ela. Esta cola, que é uma chamada... Olha, cá está, porquê que eu escolhi esta música? Porque há um bocadinho eu falei em alemão com Angela Merkel. Portanto, como eu falei há um bocadinho... Pronto, é esse motivo. Podemos para as coisas. Não, ainda não está. Ainda tenho mais tempo da antena. Mas isso já foi ontem. Está bem, pronto. Então é assim, estou-me aqui a falar aos escutadores na resi. Pronto. Para falar mais baixo? Está bem. Ah, para me calar. Também não é para falar. Ah, está bem. Não fala sozinho. Sim, Santos, que está bem, pode ser. Estou aqui a falar da resi, para mim. Pronto, aos escutadores, óbvio. Acho que aos escutadores, mas eu ouço daqui, vês? Pronto, então é assim. É verdade. O que é que faz as pessoas, não é? Então é assim, música dos Backstreet Boys. Chama-se A Chamada. The Call. Engraçado, chama-se A Chamada. And the music calling The Call. Bem, eu escolhi esta música porquê? Estava eu numa certa determinada passagem de ano. De 2000 para 2001. E estava eu às 5 e pouco da manhã a ouvir esta música. The Call. Na companhia de alguém muito especial para mim, um assunto muito importante para mim, que ainda hoje é muito importante para mim. Já aqui falei nela, dá pelo nome de Raquel e apelido de prima. E então, eu lembro dela esta semana porque encontrei uns vídeos no YouTube do seu percurso universitário. E pronto, e lembro-me da voz dela quando ela tinha 10, 11, 12 anos, quando tinha 16, mas não conhecia a voz dela com 22. Não é de todo muito diferente. Mas enfim, tem as suas diferenças. Não deixou de ser engraçado. Pronto, gostei de a recordar. Mandei um e-mail, naturalmente não obtive resposta, como é lógico. O tempo em que eu era, quem era, já passou. Mas pronto, enfim. Aliás, até já foi na semana passada que eu mandei esse e-mail, mas pronto. Enfim, coisas da vida. E pronto, escolhi esta música para recordar essa passagem de ano, para recordar essa pessoa que marcou muito a minha vida, as brincadeiras, os jogos de computador, enfim. Jeremy, I'm sorry. Oh, pronto, meus amigos, vou cortar antes que ele comece a tocar. Vamos. Tocas depois? Não. Oh, pronto, vamos ter que dar música. Não, para aí, beijo para isso. Changed my destiny. Me and my boys went out just Da qual eu ajudei, foi, acho que esta foi a primeira música que elas dançaram, se não foi, foi a segunda, não, mas acho que foi esta. Esta é aquela da Anastasia. I'm out of love, set me free, let me out this misery, show me the way, get my life, okay, you can hang on me, set my love, set me free, you gotta make me free. E foi também. Já me lembro. Não interessa. Mas esta escolha foi engraçada também, podia ter sido. Agora vou à minha terceira história deste programa Histórias Tu ou Histórias Eu. Ontem estava eu num local em que estavam em sítios de mudanças. Era meio-dia e 5, meio-dia e 10, já tu, como já não havia. Já os computadores. Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Estás a ouvir? Não, é. Como já estávamos com todos arrumados e tal, mas ninguém tinha nada para fazer, vamos embora. Meio dia e 10, foram os últimos a sair de lá, só fiquei eu, porque não havia mais ninguém para fazer o que eu estava a fazer. Ah, não, não, ainda vais chegar, não é? Então não saias sem a gente chegar. Está bem. Esqueceram-se, foi dizer que ia demorar 2 horas e meia para almoçar. O Nuno ficou ali sozinho entre meio dia e 5, meio dia e 10, 2 e meia, sem comer e sem mais ninguém. Mais do que isso. Eram 2 horas, 2 e 5, apareceram lá os homens das mudanças. Quem é que estavam lá responsável? Ninguém! Estava não, não estava mais ninguém. Todos esses chefes e tal, de responsáveis pela situação, não estava ninguém. Que responsabilidade é desta gente que vai para lá, vai almoçar, sabe que há homens das mudanças a chegar e só voltam 2 horas e meia depois de ir almoçar. Mas que é isto? Explica-me. Agora viva! É o nosso mercado de trabalho que nós temos, são os seus problemas que nós temos. Já estava a ficar com uma... É que pois, liguei para o telemóvel do patrão, que eu sabia onde estava. O telemóvel estava lá, à minha beira. Comecei a ver o telemóvel lá à minha beira. E foi isto. Achas bonito? Em 2 dias seguidos apanhei coisas de consciência, de responsabilidade, que não foram lá muito bons exemplos, mas pronto. Toca aí que eu já vi. Já vi. E é ao som desta música que vou introduzir a minha última escolha musical de hoje. Ó, Mato Grosso! fazer uma pesquisa. Isa. Vamos ouvir a Jennifer Lopez com Love Don't Cost a Thing. Think you gotta keep me as you want. Conheces? Esqueceste de dizer que o The Calm foi o segundo single sabido do Black and Bull 2001. Não me esqueci de dizer, não disse o propósito, mas por acaso não me esqueci. Ai, não me quiseste dizer. Achei que não era necessário, mas porquê? Mas é para adicionar essa informação. É só para dizer que fui pesquisar sobre o The Calm e fui escolher o paraquedas com a barriga, que agora vou fazer umas perguntas. Uma pergunta. Perguntas escolhi para Jennifer... 5 mil euros. Jennifer Lopez, da Don Costa Team, vai ser a resposta a Backstreet Boys com The Calm. Porquê? E as hipóteses? A, B, C, D. Não há. Não há hipóteses. Carlos Bonaparte, pode responder com o tempo. Lembro que neste momento não tem qualquer ajuda disponível. Repito a pergunta. Jennifer Lopez e o seu single Love Don't Cost a Thing vai ser a resposta à sua escolha musical, que foi Backstreet Boys com a música The Call. Porquê? Porque houve uma altura em que Jennifer Lopez era namorada de um dos Backstreet Boys. É para bloquear essa resposta? Sim. Está bloqueada. Você por acaso recorda-se da Jennifer Lopez na altura? Estamos a falar em 2001. Ela tinha lançado aquele álbum que ela tinha aquelas músicas mais... Você está nervoso. Estou, hein? Que ela tinha aquelas músicas mais esquisitas, não era como o F.O.M. My Love nem o coisa. Pronto, e eu assim, nesta altura já não lembro muito bem dela. Estava a falar na altura em que ela começou a aparecer como J-Lo, se bem se lembra, sim, não é? Sim, sim, o Play e essas coisas. Play, o senhor lembra-se, mas parece nervoso porque é mais difícil aqui enfrentar as cabras, não é verdade? É mais difícil, mais difícil. Lá em casa é mais fácil. Eu tenho os meus filhos todos a torcer por mim, certamente. Uhum. O senhor costuma assistir a este programa com os seus filhos? Costumo. Aliás, eu concordo mesmo com coisa disso. Eu costumo assistir com eles, com a minha mulher. E concluiu o programa por assistir com os seus filhos? Sim, porque gostava que eles vissem o pai na televisão com muito orgulho, e pronto, e tenho medo de falhar com eles, não é? Uhum. Porque se é assim, eles torcem por mim. Se eu falhar, eles trouxem-me. É complicado. Voltando aqui à Jennifer Lopez, você recorda-se de algum namorisco que ela teve com algum elemento dos rapazes da rua de trás? É assim, eu ouvi alguns vizinhos a falar disso. Mas nunca viu alguma coisa sobre isso? Não, não. Ouvi uns mitos de vez em quando na rua, mas não era... Acho que não era ela. Mas acabou de responder que foi por causa desse motivo que a Love Don't Cost a Thing vai responder ao The Call. Sim. Mas se iam para a rua atrás de minha casa, não, isso não sei. Mas eu acho que andava metido com algum deles. Ah! Tenho ideia com quem? Já agora tenho ideia com que? Se era com o Nick, com o Jason? Ou era com o carteiro? Era com o Nick Carter. Exatamente. Portanto, resposta bloqueada porque namoriscou com um dos elementos dos Backstreet Boys. Vamos perguntar ao público, o que é que acham? Está correto? Está errado? Exatamente, era o que me pareceu. Você falou nos seus filhos para ver se a Luísa, mas a sua esposa está ali atrás na bancada, não é? Estou a vê-la. Como é que chama? Ernesta, ela hoje veio para me fazer companhia. Deixa-me falar com ela. Boa tarde, Ernesta. Boa tarde. Boa tarde. Então, o que é que achou aqui no comportamento aqui? O seu marido que está agora na última pergunta, sem ajudas, não é verdade? Ele esteve muito bem, mas eu também te digo, também não sei responder esta pergunta. Era isso que eu lhe ia perguntar, se estivesse aqui no lugar dele, que resposta é que escolheria? É assim, eu acho que o motivo tem mais a ver com o ritmo. Portanto, porque naquela altura, as duas músicas foram mais ou menos da mesma altura, não é? Foram sim senhor, lançadas no mesmo ano. Pronto, e então, mas mesmo na mesma altura mais ou menos. Sim, sim. Pronto, e então... Com um ano de 365 dias é muita coisa, não é? Sim, foi pronto, com poucas semanas de diferença. Aliás, eu até acho que não estou em erro. Esta música saiu no 4 em Portugal. E se não estou em erro, já não sei precisar. Se não estou em erro, a da Cobb saiu precisamente na mesma altura. Portanto, é assim, eu acho que está, relacionado com o ritmo, com a informação que tenho, o Love Don't Cost a Thing saiu nas últimas semanas de 2000 e The Call saiu em fevereiro de 2001. Foram poucas semanas de diferença. Pronto, mas eu acho que foi por aí, porque é pelo contexto temporal, pelo. Acho que é mais por aí. Mas Natan não se recorda de qualquer namorisco entre Jennifer Lopez e o elemento dos Backstreet Boys. Olha, a minha vizinha que me está faltando, não é nada simples, mas olha, a Jennifer naquela batida, olha que não anda com a metida com o Nico. Anda, pronto. E eu então, mas eu nunca vi nada. E eles sempre querem na rua atrás, mas nunca, eu também não sou com escolheiras, sabe? Sabe que a rua atrás é, em português, Backstreet. Daí o Backstreet Boys. Pois, isso não. Talvez sei. Falarem sobre isso. Eu em inglês não... Mas então confia na resposta do seu marido, não? O que é que ele fazer? Pois, ele está naquele lugar, também não pode fazer muito, não é? E é raro, é humano, ele é um bocado esquisito, mas ainda é humano. E acha que os seus filhos estão a ver pela televisão o seu homem? O pai deles? Portanto, a minha... Com quem é que ficaram os seus filhos? Estão aqui os dois? Sim, é assim, a Marta já tem 18 anos, ficou com eles. É assim, e o meu Pedro tem 16, pronto, já são. Ah, já são crescidinhos. Já são os homens. Tirando a Inês, só tem 10 anos, mas pronto. Ah, tá. Mas os meus dois filhos já têm 16. E tem boas notas na escola? Tem, ela é uma miúda de inteligente. Muito bem. Então, Carlos, tem 3 filhos dos quais se orgulha e era bom levar este prémio para casa, não é verdade? Pois era, isso era. Isso eu gostava. Pergunta final do nosso concurso de hoje. Por que razão a música Love Don't Cost a Thing, da Jennifer Lopez, foi a resposta à escolha de Call dos Backstreet Boys? O nosso concorrente Carlos Bonaparte respondeu porque Jennifer Lopez teve, na altura, um namorisco, foi namorada de um elemento dos Backstreet Boys e bloqueou-se a resposta. Não é verdade? É verdade. E a resposta está... errada! Errado, caro amigo Carlos Bonaparte! Olha, muito obrigado pela sua presença! Leva 0€ para casa, o que é bem bom! Obrigado pela... Gostou de estar aqui, não gostou? Gostei muito! Eu agradeço aqui para a Antena Web por o curso que me proporcionaram! Pronto! Agora vamos ver a resposta para os nossos ouvintes lá de casa. A resposta é que, fazendo uma pesquisa, vamos recordar um programa, precisamente, ainda bem que falou na Antena Web, um programa antigo da nossa estação no Canal 2. Deixe-me ver se você é atento à nossa estação. Passava no Canal 2, segunda a sexta, às 2 da tarde. Ah, o Europeu Top 20? O European Top 20, foi o que o senhor disse, exatamente. Sim. Ora, fazendo uma pesquisa, no dia 24 de fevereiro de 2001, foi o primeiro dia em que The Call entrou nessa tabela, entrou para o número 10 ou 11, se não me engano. Quem era o líder dessa tabela? A Jennifer. Jennifer Lopez, uma vez em Costa. Está tudo explicado, Sr. Carlos Bonaparte? Está explicado, pronto. Olha. É que, recordando um programa da nossa estação, ao mesmo tempo respondemos com um ritmo semelhante, com uma música da mesma altura, e também com uma música que reporta aqui aos tempos de adolescência do apresentador, sobretudo a uma catraia de quem gostava na altura. Tinha uma paixoneta, sabe? Paixoneta que durou muito tempo. Sim, e sempre que via esse videoclipe na MTV, na Sol Música, na VH1, na MCM, era automático, via-se videoclip e ouvia a música. Vamos cantar os dois. Tenho que agora aqui, E uma melodia, tem lá partes de melodias bem conseguidas. E vem aqui um rapaz, mas love don't cost a thing. When I'm doing anything. Muito bonito, eu canto muito bem, não canto? Sim, muito bem. Minha mulher está-me dizendo mesmo. Bom, então é por causa disso, mas sobretudo por, além de fazer recordar esse paixoneta da adolescência, era um líder do European Top 20 quando o The Call entrou nessa. Portanto, fizemos aqui uma pesquisa curiosa para responder uma resposta mais curiosa e mais histórica que o habitual. Entendeu? Na semana em que o The Call entrou na tabela, um líder era Love Don't Cost a Thing. E pronto, estimados ouvintes, vamos fechar o programa de hoje, num programa em que tivemos como escolhas musicais Amália Rodrigues e Fadista Louco, novamente Amália Rodrigues com Perfeito Coração, seguiu-se Magna Tuna Cartola com Chiquinho Chocolate, depois do nosso intervalo, que espero que tenham visto os nossos anúncios publicitários, ouvimos ainda a Tuna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto com Menina Azul. Backstreet Boys e The Column foram a quinta e penúltima escolha e a última vamos ouvir já de seguida, antes de fechar, Jennifer Lopez e Love Don't Cost a Thing. Muito obrigado, Sr. Carlos Manapá, pela sua presença. Podes pedir-se aqui dos nossos ouvintes. Espero voltar a encontrar-me consigo muito em breve. Sr. Carlos Manapá. Todos, pulem, todos. Quero. Continua. Para a eternidade, eles andam um instante. E sendo assim, o meu sonho de amor será sempre narrado, mais cheio dentro de mim. Carlos Manapá, muito obrigado pela sua presença, pelos seus dotes musicais que aqui nos proporcionou. E espero, como disse há pouco, não sei se me ouviu, encontrar-me novamente consigo muito em breve neste nosso espaço rádio. Possivelmente na próxima semana, se me deixarem. Exatamente. Portanto, no dia 30 de julho voltaremos a encontrar-nos. Está muito correto? Está correto. Ora, já agora não se esqueçam, os ouvintes, não se esqueçam daquele dia, no coisa, naquela semana boa de férias, mas no dia 6 eu estou aqui! Tá bom. No dia 6 eu estou aqui, isto não é assim, mas estamos falando mentalmente, queres? Tá bom. Eu no dia 6 estou aqui também batidinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então pronto, despeçam dos nossos ouvintes que nós regressamos na próxima semana. Semana. Então ainda para a semana, fiquem bem. Gate de qualquer lado, menos a Chaisa. Sei lá, a England, a France, a Espanha, a Itália, Deutschland, a Österreich. Uhum. E pronto. À la Suisse, à Sweden, não? Norvège. Svenska. Svenska, isso. Suomi. Suomi. Finlândia. Norvégia. Estimados ouvintes, Carlos Borobás não terá a dizer nada, e vamos nos despedir. Fiquem com Jennifer Lopez e Love Don't Cost a Thing. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. fresh tune out. Sing up with a spin in your cacharon. Even if you were broke, man.